semana, sete notas musicais, sete cores do arco-íris, e é lá que eu vou. A sete me leva onde eu quero chegar. As sete linhas aéreas é a companhia que leva você pra perto de quem você mais ama. A sete me leva onde eu quero chegar. Sete linhas aéreas, rotas que aproximam.